de aflição. Seja qual for a circunstância que vier, em Deus eu vou manter a minha fé. Eu aprendi em tudo a ser feliz, em qualquer tempo ou situação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O meu Deus comigo sempre está. Sua